É, parabéns, parabéns, meus parabéns, parabéns, parabéns. Você chegou no final de um dos melhores discos de rap nacional do Brasil. Só tenho a agradecer. E como de costume, eu resolvi agradecer algumas pessoas aqui falando em cima dessa batida que provavelmente vai vir em um dos meus discos futuros. Queria agradecer primeiramente a Deus pela vida que me deu, embora ela seja difícil e se torne difícil cada mais a cada dia. É, quero agradecer minha mãe e meu pai pela vida, meus irmãos, minha família, a família dos meus manos em geral. Agradecer meus manos Romim, meu irmão Soares, que foram fundamentais pra formar essa obra aqui e solidificar esse sonho que eu já tenho desde vidas passadas. Quero agradecer também a toda a rapaziada da Índia, tá ligado? Meu mano Lucão, meu mano Luquinha, meu irmão... Pô, irmão, são vários nomes, né, na verdade. Bom, eu não vou ficar citando vários nomes aqui não, então a princípio vão esses salves aqui. É, vou deixar um salve também pra toda a rapaziada do rap que faz rap. E deixar um salve pra história do rap que me fez querer fazer rap. E... eu quero pedir desculpa também por tudo que eu vou colher com esse CD e tenho colhido já antes dele ser lançado. Todas as coisas que eu comprei, todas as coisas que eu investi, todos os retornos que eu tô tendo aí. E se eu me tornar um milionário a partir dessa obra aqui, eu não quero que ninguém me julgue, tá ligado? E se alguém me julgar, irmão, vai ser triste. Porque a cobrança é severa, mano. Certo? Nós é da rua aí, nós passou vários venenos, aconteceu milhares de coisas negativas conosco, mas hoje em dia a gente consegue ser gay, tá com esse sorriso no rosto. E isso é o que importa. Eles não estão nem aí pra nós, mano. Mas nós também não temos que estar nem aí pra eles. A gente tem tudo aqui, certo? Então vamos lá. Computadores fazem arte. Artistas seguem fazendo dinheiro. Pelo menos é isso que eu acho. E lembre-se, o mundo é nosso.